Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life e ao espaço onde o mote é um só, desmascarar alguns dogmas. Eu falo é um só e daí não é um só, né? Daí tem dois, né? É verdade, já tivemos e-mails falando que você é um imbecil. É que é tudo uma coisa só, né? Vocês entendem. Aqui a gente faz os nossos desabafos sobre a real necessidade das coisas e o principal, escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas que tentam nos empurrar goela abaixo. Falando em empurrar goela abaixo, que também já virou um clichê aqui, vocês não ouviram aquele som característico da lata de cerveja sendo aberta? Mas não pensem vocês que nós estamos sem cerveja, por favor, Walter. Cerveja é draft hoje. Hoje é draft. E não é só uma draft, ela está com um limão dentro. E a minha, mais viada ainda, ela tem um pullover. Guardanapo que faz assim. Tal como um pullover sobre os ombros, amarrado na frente. É, de um yuppie. É o guardanapo. É o guardanapo aqui no pescoço da minha long neck. Então eu te dou um gole aqui, Walter, enrola. Então você, que toma cerveja com um guardanapo enrolado no neck da garrafa, você é um afrescalhado. E o seguinte, o tema dessa semana tem a ver única e exclusivamente com a educação superior. Mas, obviamente, nós não vamos aqui ficar metendo pau nos cursos de faculdade, aqueles cursos bem chinfrins que tem por aí. Também não vamos ficar falando daquelas formaturas cafonas. Formatura é uma merda. É horrível. Nunca fiz formatura, nunca vou fazer. Eu também não. E eu odeio a música Coração de Estudante, que é o hit que toca na hora do filho da puta ir lá pegar o canudo da mão da professora que ele amaldiçoou durante 4, 5 ou 6 anos. E abrindo parênteses aqui na nossa abertura, falando nisso, de músicas de formatura, conversando com os amigos ontem, eu lembrei de uma música que a gente cantou na Champions. Formatura. Não, essa também é tosca. Mas aquela do Milton Nascimento, Maria Maria. Caramba, que Maria Maria tem a ver? Todo mundo fala isso. Teve a mesma reação. Era uma homenagem que a gente fez pros funcionários, as merendeiras. O Bituca. Maria Maria foi uma homenagem às merendeiras, sabe? Esse pessoal, as faxineiras. Olha que gesto singelo. A galera quase desgoelou de dar risada, porque ninguém nunca homenageou. Mas como é que foi? Agora vou homenagear a Maria da Sopa, a nossa merendeira. Enfim, foi mais ou menos por aí. Outra coisa, a gente também não vai falar aqui dos falidos vestibulares. Quem fez vestibular ainda existe? Existe, né? Cara, porque isso. Universidade pública e tal, até que precisa, mas agora universidade paga, não precisa, nem não. Sempre que tem vestibular. Imbecil passa. Eu me lembro que na minha tinha um vestibular, mas tinha uma pergunta lá que era a seguinte: qual o nome do bicho que transmite a doença de Chagas? Daí tinha lá, cabeleireiro. Manicure, pedicure ou barbeiro? Pedicano. O barbeiro. Ou seja, era pra entrar mesmo na parada, né? Enfim, então a gente também não vai falar dos vestibulares, não vamos falar dos fraudados Enems da vida. A Academia Brasileira de Tretas nessa semana vai com os dois pés no joelho de uma entidade que inclusive já foi divertida no passado e hoje virou apenas o quê? Motivo de prazer mórbido, principalmente dos playboyzinhos mimados que acham que são os donos aí da faculdade. Afinal então, de contas, eles estão há 3 anos no primeiro ano. Isso, vagabundos, né, bando, cara? De burro, tem vagabundo. Porque os caras ficam por ali e tal, só ficam nessa, porque quem trabalha, meu amigo, não tem tempo de fazer isso que esses não caras tem, fazem. Não tem. Os golpes nessa semana vão ser nos vagabundos dos playbas que fazem bullying com os bichos, ou seja, nós vamos falar dos trotes universitários, principalmente os mais violentos. Mas se vocês estão achando que a gente vai golpear só os veteranos que fazem o bullying, não pensem. Tem alguns bichos e bichetes que acabam fazendo por merecer os ataques, né? Pois eles acabam dando uma de manesa ao extremo ali pra se deixar ser achincalhado. Os ataques leves, né? Vamos falar, os agressivos mesmo, ninguém merece. Exato, lógico, né? Ou seja, igreja, preparem que agora é hora do ataque aos trotes. Trote, cara. Começaram as aulas agora e eu indo pro trabalho, eu passo ali na Praça Pan-Americana. Praça Pan-Americana, pra quem não é de São Paulo, é muito próximo à USP, né? A cidade universitária. Então, e é um lugar de grande circulação de gente abastada também, por que não? Afinal de contas, sempre no parar de semáforo tem algum carro de $500,000 em posição zero do velocímetro. Aí fica aquele bando de bicho, bichete, veterano ali. É uma rotatória com vários semáforos. Se você passar por 3 semáforos da rotatória, você vai ser abordado 3 vezes. Exato. Aconteceu isso comigo. No último cara que veio me abordar, ele falou, me arruma um trocado, eu abaixei o vidro. Primeiro que eu não sou seu tio. Eu não quero fazer parte de uma família de... Você não tá vendo, seu idiota, que tá todo mundo pedindo aqui e você vem me pedir de novo? Acabei de ser abordado lá, seu imbecil. Você não passou na USP. Você é um idiota. Seu filho da puta. O farol abriu, eu fui embora e ele ficou chorando lá. Oh, cacete. Eu não vou citar o nome aqui, mas uma situação semelhante aconteceu com um cidadão que trabalha comigo e o cara veio todo se gabando. Eu tenho a sua caranga invocada e tal, disse que foi... Cara, veio uma loirinha que passou na universidade e ela falou, pô, tô precisando de grana aqui e tal, pra dar pros caras. Ele falou, só tinha uma nota de 50, dei pra menina. Beleza, corta. Acelera no tempo, bota 2 meses pra frente. Tô eu, no carro desse cara, a gente tinha que ir pra um lugar, assim, uhum. fazer uma parada. A gente para num semáforo, aí vem um moleque de rua, assim, sabe, um bem... Eu, tio, tem um trocado. Fala, não tenho nada não, moleque. O cara foi agressivo com o moleque, que teoricamente precisava de grana, e veio se gabando que tinha dado 50 pila pra bichete. Pra bichete encher o rabo de cerveja. Dos outros, né? Dos outros, né? Então você também acaba abastecendo esse mercado de cerveja pra veteranos. Pedágio, né, que chama pedágio, isso? Pedágio. Aí fica aquele filho da puta debaixo daquele sol lá. Exato. Você tem que se fuder. Você não mereceu o lugar na universidade porque você é um idiota. É, porque vai lá, se deixa aceitar o bullying, cara. O que eu tenho raiva é de quem se... Porque a pessoa acha que ele vai ficar se socializando, né? Porque na verdade vai isso. Vai ficar aquela cara de panguão, assim, ali. É, igual um imbecil com a caixa cheia de tinta. Exato. Vai que quer contar pros outros. Eu entrei na porra da faculdade e alguém... Imagina, você acha que alguém olhou pra minha cara... Como é que eu não tenho nem cara, eu tenho cara de fudido, eu não tenho cara de eu estudei numa escola de play, uma faculdade de playboys, mas ninguém olhou pra minha cara, achava que eu tava fazendo uma entrega lá. Ninguém ia me abordar. Eu entrei na faculdade e achavam que eu era um professor, né? E tinha os caras que, ai, será que os caras vão me pegar? Será que vão me pegar? Aí ficava, toma, eu... Você só é pego se você quer, seu otário, seu trouxa do caralho. Como eu falei aqui, os trotes violentos não tem nada a ver com os bichos, são os realmente, né, os veteranos que têm a total culpa, né, jogar... Sim. Ácido na cara de alguém. Exato, até isso aconteceu. Dar tiro, facada em bicho, isso é óbvio que o bicho não tem culpa. Mas esse negócio de ficar pedindo cerveja no semáforo, tá, ficar com a cara cheia de tinta, passando por um imbecil... Isso é culpa do bicho. É culpa do bicho. E da bichete. É lógico, você se deixa. Me lembro muito bem da faculdade, as meninas ficavam assim, ai, será que os caras vão me pegar amanhã? Será? Pra isso, com esse intuito. Ai, a gente vai ficar amarrada, vai pedir dinheiro junto. Ah, vá pro inferno, cara. Puta que pariu. E acha que isso é legal pra cacete. Não, não é. E os trotes, Alexandre? Eles beiram ali a Idade Média, né? Sim, cara. Que é raspar a cabeça. Banho de mijo. Banho de mijo. Eu ouvi falar que os caras, faculdade do interior, fazem as garotas lamberem sapo. Saco, sapo ou sapo? Saco do sapo. Olha que loucura, cara. E sem falar que tem nego que entra em coma alcoólico, né? Porque os caras obrigam os caras a encher o rabo de cachaça. Que pariu. Falando nisso, eu vou abrir mais uma. Aqui ninguém obriga ninguém a beber. Não, não. A gente prefere que o outro não beba pra beber a cerveja dele. Inclusive, eu só tenho uma garrafa aqui na mesa, eu quero beber mais rápido do que o Alexandre pegue. E pegou. Então, você falou de raspar o cabelo. Eu lembro que eu tinha o cabelo comprido, acho, quando eu entrei na faculdade. Ninguém sequer olhou pra minha cara. Eu lembro, o seu cabelo parecia do robô gigante. Isso. Uma esfinge. Alguma coisa assim. Tem lugar que os caras fazem, as meninas, os caras esfregarem o chão, limpar o chão com escova de dente, tal qual fizeram isso com... No exército? Não, não. Fizeram isso com o nome dele, o Forrest Gump. Mas as técnicas, as táticas, né, são muito parecidas com aquelas coisas que fazem... No no exército, na tropa de elite lá, no BOP, né? Você acha que tem a escola Capitão Nascimento de Trote, então? É bem possível. Nego mediu uma quadra com um palito de fósforo. Ah, você tem que falar quantos palitos de fósforo tem aí, né? Eu lembro de ter visto uma. Pegaram um bicho, amarraram os pulsos dele, uma corda, pegaram a outra ponta da corda e amarrou num para-choque num carro. No para-choque, não. Naquele engate. Tá. Amarrou no engate. Um monte de gente que não carrega carreta e tem engate do carro também. Eu acho uma merda. Aí, quando o cara tava com os pulsos amarrados, aí vendava os olhos do bicho. Quando vendava os olhos, soltava-se a corda do carro. Certo. Aí eles começaram a acelerar o carro e falaram assim, olha, quando você ouvir o barulho do pneu fritar no asfalto... Corre. Corre, filha da puta. Corre, porque você... Se não correr, você tá fudido. Aí o cara arrancava o carro, só que o carro não tava mais preso, né? Aí só vinha um cara amarrado correndo no meio da rua. Óbvio, tropeçavam no meio fio, batia a cabeça num poste, era uma merda, era uma bosta. Acabava sempre em sangue escorrendo pelo nariz ou na testa, essa brincadeira. Esses dias eu tava ouvindo uma... Porque agora, obviamente, começo de ano, fala-se muito nisso, né, nos trotes. E eu tava ouvindo o depoimento de uma mãe que o filho não conseguiu concluir nem o primeiro semestre, porque... Mas o filho eu ouvi essa matéria. Você ouviu também? Mas aí foi foda, tipo, foi na forçação de barra também, não foi? Foi um trote escroto, assim, sem concessão do garoto. É, um que foi punk, que fizeram agora há pouco tempo, foi numa faculdade do interior, porque rolam as festas, né, agora, né, as famosas bicharadas, né? Bichurras, bicharetas. Isso, exatamente, essa porcariada toda. Essa bosta toda regada, a música maldita. Isso, música maldita, gente escrota e cachaça, né? É. E disse que os caras, os bichos, três caras tinham que atravessar um canavial que demoraria 4 horas para os caras atravessarem. Pra se perder no canavial... Imagina, cara. É muito fácil, porque eu já me perdi numa condição parecida. E detalhe, os caras tinham apenas como algo pra hidratar, repositor hídrico, um garrafão de 5 litros cheio de cachaça. Tá que pariu. Embaixo de uma lua de 40 graus, meu amigo. Então, o cara quase morreu, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Porque teve agora... O canavial não tem referências aéreas nada, pra você. Eu que sou um grande expedicionário, eu me guio pelos pontos aéreos de referência. E no canavial não existe, não tem cara. Como, só cara. Tem o céu azul. A folha da cana é meio cortante, assim, sim, né, cara? Sim, sim. Ela é desgraça aqui. Aquilo é terrível, cara. Você se fode inteiro. Então, eu acho que também, ô Walter, as faculdades têm muita culpa no cartório, assim, porque fazem meio que vista grossa pra essa parada, né? Acabam sendo coniventes. Existe aquele show de medicina hoje, né, que é famoso aqui em São Paulo. Os caras desgraçaram um grafite foda que tinha aqui em São Paulo, um picho, entre aspas, falando do show de medicina. É muito famoso aqui em São Paulo. A gente tá na mão de cada médico, cara. Não é à toa que um vizinho da minha mãe lá foi amputar uma perna por conta de diabetes e acordou sem a outra, cara. E daí teve que ficar sem as duas. Esses caras da faculdade de medicina, cara. Puta que pariu. Segundo um amigo meu, anestesista, que é o profissional que faz anestesia. É, ele mesmo. Os médicos, no que se trata a consumo de drogas. Ah, é absurdo, cara. Segundo esse meu amigo, eles são os campeões. Já ouvi falar, cara, que é loucura, loucura. Então tem essas festas aí, principalmente a de medicina aqui em São Paulo, galera da USP aí, que é bem famosa e é festa pra isso, pra fazer essa desgraça. Então eu acho que as faculdades são muito coniventes, assim, sabe, cara? E o problema pra mim tá aí. E eles apoiam demais os centros acadêmicos, né? Os grêmios, aquelas associações atléticas. E eu só consigo ver aqueles caras grandões, sabe? Metidos. Com M gigante. Um moletom com M, né? Exatamente, cara. E geralmente esses caras estão por trás dessas práticas assassinas todas. Aqui em São Paulo, tá rolando, inclusive, uma CPI que pede a responsabilização civil e penal desses diretores de associações atléticas e centros acadêmicos e tal. E responsabilizará esses caras, tá tentando, né, responsabilizar esses caras, seja por ação ou por omissão, né? E obviamente as faculdades também vão acabar tomando na tarraqueta aí, porque tá tudo muito ligado, assim, né? Se bem que CPI, amigo, o nome, essas três letras, CPI, não traz credibilidade a nada, né? Pariu, verdade. Eu queria uma meia mussarela e meia calabresa. Postamos lá no Facebook qual seria o nosso assunto e tivemos um e-mail aqui do Antônio Carlos Borges. Ele nos conta o seguinte, abre aspas. Sei que o mote do cast é atacar os trotes violentos, mas faço parte da época romântica dos trotes. Romântica mesmo. Nos anos 90, eu fiz muito amor com bichete, oferecendo proteção a elas, e tomei muita cerveja também, oferecendo proteção aos bichos fracotes. É verdade, né? Você adota um bicho, né? É, olha só. Geralmente, cara, acontece isso. Filho de um amigo meu, ele foi gerado na Praça do Relógio numa tarde de amor. De trote. Olha só. Entre um trote e uma cerveja, tinha uma pistolada no meio. Nasceu o filho do amigo meu. Que louco, que maravilha. Que beleza, cara. Voltando ao e-mail. Acho que de 1991 até 97 era só começar um ano e eu escolhia uma faculdade e ia até lá fingir que eu era um veterano. Dar uma zoada e, claro, ganhar uma cerveja e uns beijos. Amasso e, às vezes, algo mais. E querem saber o melhor? Não estudei em nenhuma dessas. Nem terminei o colegial. Só fazia figuração no meio dos playboys e conseguia álcool e mulheres de graça. Oferecendo proteção com o meu corpanzil. Bons tempos. Você era malandro, hein, ô Antônio Carlos Borges? Quando eu entrei na faculdade, a namorada na época já estudava lá. Então eu frequentava bastante a faculdade. Então eu já conhecia a galera, assim, a galera do mal. Então eu conheci os caras e me chamaram até pra dar uma zoada. Ah, vamos tomar uma cerveja nas custas dos trouxas aí, mas eu nunca... Não fez parte dessa estupidez. Eu era uma pessoa boa, eu ia pra igreja naquela época. É, a gente recebeu um e-mail aqui também da Anelena Marques, abre aspas. Vi com meus olhos um bicho ter as partes íntimas depiladas, pois ele não cumpriu uma tarefa determinada pelos veteranos. Só que a depilação foi uma tortura chinesa. Todo o saco do rapaz teve os pelos tirados com pinças. Não dá. O trabalho era feito por bichetes bêbadas. Mas no final o cara ainda se deu bem. Acabou por ter uma ereção na frente de todo mundo e uma das moças tratou de presenteá-lo. Ô, louco! Aonde foi? Foi na Universidade Federal de Sodoma e Gomorra que aconteceu esse trote, caralho? Que coisa, cara. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage no Facebook, aí vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios, dá pra mandar as suas histórias, como fez a Ana Helena e o Antônio Carlos. O nosso podcast... Tem umas outras também, meio mequetrefes as histórias, assim. A gente tem ouvintes não que... Não quer, sabe... Escreve a gente, bem. Mas tem umas que, né... Não vale... Não passa pelo clivo do Walter Rezende. Enfim, o nosso e-mail é academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast é hospedado no SoundCloud. O feed... Para vocês assinarem o nosso podcast lá no iTunes, está lá na nossa fanpage, é só clicar no botão sobre e dar um copy-paste. A gente tenta atualizar o Academia Brasileira de Tretas todo domingo, às vezes não conseguimos, mas enfim. Semanalmente um episódio novo lá, compartilhem a nossa fanpage. E toda semana a gente seleciona uma banda que os ouvintes sugerem para fazer parte dos BGs do nosso podcast. Eu sei que isso que a gente vai fazer agora já foi feito em algum outro lugar, mas a ideia é ótima e obviamente que a gente quer reproduzir. Então méritos a quem já teve a ideia e a gente vai fazer o seguinte. Simplesmente nós vamos dar a ideia de novos trotes. Acabar com a violência, olha só. Nós que temos o singelo nome de Academia Brasileira de Tretas... Vamos fazer aqui um serviço para acabar com a violência, principalmente dos trotes. Então, qual que é a ideia aqui, o Walter? É a gente simplesmente fazer desses novos trotes, trotes direcionados para os cursos, para cada curso que o cidadão vai fazer. Trotes temáticos. Trotes temáticos, exatamente. Uhum. Por exemplo, o aluno de arquitetura, o cara que foi lá, aluno passou em arquitetura. Masculino. Masculino. O aluno do sexo masculino que entrou em arquitetura, ele seria submetido, como trote, né? Ele seria submetido... Ouça aí, Leandro! Ele seria submetido a assistir vídeos pornográficos de casais heterossexuais. E ele não pode ficar com o nojinho. Não pode. Porque se ele ficar com o nojinho, ele vai ter que beijar uma mulher. Exato. Os alunos que passaram em educação física, o trote seria o seguinte: o cara seria obrigado a ler um livro com mais de 20 páginas. Quem desistir não pode tomar Mega Mass por aí, 6 meses. Aí, Robson. Um trote pra galera de ciências da computação. Os alunos terão que explicar a diferença entre hardware e software para uma classe de terceira idade. E quem não fizer isso fica sem óculos por 6 meses também. Ou se não, provar que não é virgem também, que eu acho excelente. Também é uma boa, cara. Bom, tem muitas outras, mas a gente vai finalizar aqui com a de geografia, os alunos de geografia. Estes serão obrigados a tomar um banho por dia. História também. Exato. Quem não conseguir essa prova de alta dificuldade pra eles, vai ficar 2 semanas sem maconha, cara. Música.